Gol no 8 no meu, no solo aos 5-9. Libera a direita na minha escuta, para segue Alfa Juliette até o portão 6 dúzia. Alfa Juliette até o portão 6 dúzia, na sua escuta, gol, gol no 8, 1 no 6. Rodô. Bom dia, é o Sam Mike, Hotel Romeu. Chamando a torre? É, boa noite, senhor. É o Sam Mike, Hotel Romeu, na posição 13 do Partido. Ok, o Tan Mike, Hotel Romeo, só entendi a posição do pátio 1. Poderia confirmar a mensagem? É, solicitação de reboque até o gate número 8. Gente, solicitação de reboque até o 08, qual a sua posição atual? Na remota 13 do pátio 1. Da remota 13 até o portão 08 do pátio 1, autorizado. Reporta ao término, Mike Hotel Romeo. Reportaremos. 2 informa o término do reboque do Mike Hotel Romeo na posição 8. Seu bom dia. Sente Mike Hotel Romeo, bom dia. Torre Salvador, bom dia, Gol 1817, cliente informação Charles, solicita autorização para Guarulhos. 360 Guarulhos, pronto cópia, Gol 1817. Afirmo, pronto para cópia. Autorizado Guarulhos, nível 360, via rota conforme o plano de voo, UPZULU 21, trive direto Poços de Caldas, decolagem da 10 após primeira curva à direita. Realiza o perfil da subida Arbor, transição é Lefa, a frequência do controle 119.35, aciona 5177. Autorizado nível 360 via rota do plano de voo. Upper Zulu 21, Trive, DCC Poço. Decolada 10, curva direita, Arbor, transição é Lefa. Transponder 5177 e o controle 11935, Gol 1817. Correto, portão meia dúzia, chama pronto, Gol 1817. Chama na pronto, Gol 1817.